Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, damos início ao programa com a banda Fontana, meio Judas, meio Cristo, eles que são de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois tem Rusted Youth, Fresh Enemies, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência, tem Raivosos, Insônia, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois, tem Profai, História, eles que são de Taubaté, São Paulo. Na sequência, Democracia Ditatorial, Quem é Você? Eles que são de Itapecerica da Serra, São Paulo. E para finalizar o bloco, tem LG Gama, Santa Desgraça, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Vamos lá? Let's rock! Para acordar eu me apresso, para dormir eu resisto. Se for pra viver eu contesto, se for pra morrer eu assisto. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Tento sempre ser honesto e quase nunca mal visto. Com as coisas que eu detesto, nas coisas que eu insisto. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. E se me falta o gesto, se me foge o compromisso, eu fico só com o resto de tudo que eu conquisto. Já escrevi manifesto, já conjurei um feitiço. Minha forma de protesto é provar que ainda existo. Para acordar eu me apresso, para dormir eu resisto. Se for pra acabar eu começo, se é pra começar eu desisto. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. O gesto, se me foge o compromisso, eu fico só com o resto de tudo que eu conquisto. Já escrevi manifesto, já conjurei um feitiço. Minha forma de protesto é provar que ainda existo. Tento sempre ser honesto e quase nunca mal visto. Com os erros que eu confesso, com os que eu sou omisso. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Eu sou legal e não presto, meio Judas, meio Cristo. Thank you. os meus pensamentos. É um acaso da mente vazia, é um caso sério de pensar em sentimentos. Penso em tudo no que já vivi e tudo aquilo que não vivei. Esse dia em que nasci até o que hoje eu me pessoas andando sem rumo por aí, e caminhando eu vou, tentando encontrar uma maneira certa para que tudo possa mudar. É quando estou a dizer, e uma esperança eu vou mostrar. É quando estou a dizer, e uma esperança criar. Então deixa eu te dizer, não quero mais que seja assim. Então deixa eu te dizer, não quero mais que seja assim. crescer. É assim que tem que ser. É quando estou a te dizer que uma esperança eu vou mostrar. É quando estou a te dizer que uma esperança eu vou criar. Thank you. parada no furacão. Tem autoridade pra tudo mudar. A brisa que destrói meu chão, delicadeza de um tsunami. Beijo com sabor de dores e lágrimas, devora a certeza de todos nós. Vou entender o que quer me ensinar. Santa desgraça, só no final.

Eu vou além, vou navegar. disposto a te pagar. E a pergunta que eu faço: está disposto a arriscar? Quanto vale o seu tempo? Eu não consigo mensurar. Os amigos e família, será possível aproveitar? Andando sempre em círculos, em gigantescos labirintos. Às vezes parecemos estar em um loop infinito. Por isso quero te dizer: se é possível se viver diferente nesse mundo que é você. Quanto vale a nossa vida? Tão banal ela ficou. Porque o amor se esfriou. Mas existe uma chance, tudo pode ser melhor. Não deixe a sua mente, o teu desejo sabotar. Siga sempre em frente, tente não desanimar. Confie sempre em você, a sua hora vai chegar. Por isso quero te dizer que é possível se viver diferente nesse mundo que é você. Diferente. nada, engomadinho só quer aparecer. escapa. Vivo deste mundo. Infelizmente, ou felizmente, pode ser a lei da vida. Ou o que chamamos de morte aqui na Terra. Então temos que viver intensamente. Então vamos viver com prazer. Natural. Diminuir dívidas e dividendos. Para vivermos em paz. Ainda há tempo, porque o amanhã não pode ser mais do mesmo. Não sabemos se estaremos aqui. Comemoramos a vida e celebraremos a paz. Como quiser. Somos estranhos ou diferentes, mas sejamos gente. Sejamos nós mesmos, porque o amanhã amanhã. E este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem, que semana que vem tem mais para vocês. E nesta semana vai começar o Futs Grila, o campeonato entre bandas e artistas do programa Tautocronia. Um campeonato de futebol entre bandas e artistas, onde quem tiver mais audiência faz mais gols e ganha a partida. Venha se divertir com a gente no Futs Grila do programa Tautocronia. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. A astrologia é uma ciência antiga, baseada nas constelações dos astros, que fazem parte da Terra e influenciam sobre toda a humanidade desde o nascimento. Infelizmente, nesse assunto também tivemos algumas alterações, manipulações. Embora existam muitas verdades, sabemos que houve a ocultação do 13º signo, representado pelo Serpentário de Ofiúcus. Quando houve essa ocultação, alterou a cartografia da astrologia. Hoje, conhecemos apenas 12 signos no zodíaco, mas na verdade são 13. A pergunta é: por que isso foi feito? Qual seria o objetivo do sistema? E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.